Radio Lima Mike Foxbåten. Kontrollen. Ja, Lima Mike Foxbåten, du kör Costa Zucca Salvador här. Jetpack, corredor Axé, reporte avistá no campo, Lima Mike Fox. Portar na visão, Fox. Jesus, sim, sim, tá pronto? É, pode pronto. Único, copiado gráfico. Rádio. Nave meia, solo os 4-4, direita, 1-2-1-9 só. 1-2-1-9, solo. Posição de 10 horas, 6 milhas e meia. O tráfego está cruzando, está atingindo agora uma centena. O tráfego para lançamento paraquedista na vertical de Veracruz, ok? Lima aqui, Lex Way, informação de tráfego agora na sua posição 12 horas a 5 milhas, rumo oeste, passando 3 mil pés em subida, um Charlie 310. Atenta ao tráfego antes do lançamento, ok? Relativo, então, só lançar o lançamento. Aí está com o senhor, está pronto, está autorizado o lançamento, Lima aqui, Lex Way, bom, as repostas para a descida. Lima aqui, Lex Way. Bom pouso. 386, graça. 396, de próximo. Uno, 396. Táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3. Através de Petra. Esse aí está livre já da presente curva à esquerda para a base para a Bata. Reporte na final, Fox. Reporte na final, Fox. Autorizado, Alfa Vitor Juliette. Direto para o Lima Mike Fox. Fome do solo, Fox. 1-2-0 graus, 1-0-1. Eu estou vendo o solo. Salvador, boa tarde, Fraire 6327, informação para o Brasil, para o Brasil. O Chanel 6327, aguarde cópia. Podia ser da prevista? Já pago a cópia antes, tem. Calma aí. Decolado, passando 2700. 3155, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 380, saída da Elfa. 38 na saída da Elfa, quando possível, solicito a proa direto de 10. Eu autorizo direto da Elfa, 3155. Direto da Elfa, 3155. 119.8, torre 118.6, adiciona 5427, Bolsonaro 6327. Cruzado 240, Parelhão, decolada 1-0, curva direita, na saída da Elfos, da Elfos, letra e direto de Elfos. Ultra Sondra 5427, o controle operando em 1198 e a torre 118-6, estrada 6327. Channel 6327, correto? Chame pronto para puxar aqui o número. Vamos lá. Topate 3, 1396. Se está a visual com o sinalizador? Vai falar seu solo aos 4 lá, por exemplo, seria estacionar. A posição 06 do Pátio 3, vou comunicar isso pra ela que não tem sinalizado, só um minuto. Ave, estou agora, o 1396. Sim, então, boa tarde. Boa tarde, cara. Boa tarde, passageiro 2263, tempo da 90. 2263, boa tarde, acione a identificação. Desça 2000 pés na proa de Duna, ajuste 1-0 no 2. Identificou, desceram para 2000 proa de Duna, 2263. Decolou 50, controle 198. 198, obrigado, tenha uma boa tarde. Realmente. Controle de Salvador, muito boa tarde, mano. 649, decolado, cruzando 2000, minha sanção. Solicito o nível 200 como final. Gente, o número 49, boa tarde. Contato radar na decolagem, sobe 200. A saída é da EL. Afirmativo, perfil da EL no 649. Vitorinho de Juliette, pronto, cópia. Vitorinho de Juliette, Cairo Lorenzo, no meu pé, decola da pista 17, curva direita, corredor axé, controle 1198, torre 1186, Rafiona 0160, Vitorinho de Juliette. Passar uma pequena, 260288, 1245, um pouco mais alta, para a livre, bom pouso. Boa tarde, assim a identificação dessa 4000 pés via Bonf, ajuste no 0 no 2. Controle de Salvador, boa tarde, vou 1-0, 1-2, cliente renovando. No 0 no 2, boa tarde, assim a identificação dessa 050, vigilância, chegada maré. Identificou 050 na maré, boa tarde, 0-0. 0 no 2, proa de Itap. A 3155 chame Centro Recife, 1251, alterna 1-3325, bom voo. 3155. 3155 na escuta. Recife, 1251, boa tarde. 3151, tá, 3155. Salvador, boa tarde, 3694. Informação November, passa o 220060 na margem. 3694, boa tarde, acione a identificação. Desse é o 0620, vigilância, lá, sem chegada à maré. Maré, 060. No 649, chame Recife, 1251, alternando 3325, bom voo. 1251-3325, obrigado. Passarido 2263, está autorizado a final do ILS X-Ray para a pista 1-0, reponte estabilizado. Direito autorizado a final, pode ir lá, não, negativo, mantém dura. Negativo, não, é autorizado para a pista 2263. Boa tarde, Azul 41, bom voo. Azul 41, 18. Pronto para cópia? Pronto, cópia, pronto. Azul 41, 18 para Confins, autorizado nível 360. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, na saída da Euleda Bridge. Pode prosseguir via aerovia Perluno 6. Controle Salvador 119 decimal 8, torre 118 decimal 6. Aciona 5456, azul 41118. Autorizado com 5360, você fala 10, curva direita, da ELD da Brite, ponta para o jogo 16. Controle 1998, torre 186 e aciona 5456, com azul 41118. Azul 4198, correto. Chame pronto para puxar o acionamento. Camarada. E aliás, decolar 120 graus, 10 mais. No 0 no 2, desce a 2000 sem restrições. Em TAP, ajuste no 0 no 2. O gol no 0 no 2 não compreendeu a mensagem final. Desce a 2000 sem restrições em TAP, ajuste de altímetro 1012. 2000 sem restrições, 1012, gol no 0 no 2. Controle Salvador, Papatango, Vitor Vidia Juliette, decolou na sua escuta. 1000 pés, corredor Axé, reporte farol da Barra, Vitorinha Juliette. 1000 pés Axé, reporte na farol da Barra, Juliette. Boa tarde, assim a identificação dessa 4000 pés. Via Bonf, ajuste no 012. Zona Bono 785, posição meia dúzia. Ciência da informação antes, autorização, Galeão. 1785, pronto, cópia. Voo 785 para o Galeão, nível 360 autorizado. Decola da pista no zero com primeira curva à direita. Saída da Euleda Bidev, aerovia per November 857. Seguro, apesulou no meia bridge. Confirmando, apesulou no meia até bridge, apesulou 14. Toquinho. Controle Salvador 119 decimal 8, com torre 119 decimal 6, aciona o 5447. O 1785 confirmando a rota, até novembro 857 segura, apesar do 16 Groove, apesar do 14 toquinho. Cliente autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 110, curva direita pós decolagem, na saída da EL, Leda. Dev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Bruce, Upper Zulu 14, é Tolkien. Controle 109.8, torre 118.6 e o transponder 5447, Bono 785. Bono 785, correto, chume pronto para pushback seu nome. Chama nova. Três meia nove quatro, Vitor Radar para sequenciamento, curva esquerda, proa 015, limite ao custo localizador. Nessa proa, desce a 4000 pés, 1012 no ajuste. 1012, 4000, proa 015, limite ao loco. 3149, desce 3000 pés. 3000 pés, sem restrições em pelo, ok? Sem restrições, é direto para 3000, também. 1149. Passa estacionário 6327 com 80 a bordo, 2 horas de autonomia, até na Aracaju. Mil, né, autorizado? Confere, 4000 com 210 de indicada, 3694. 210, 4000. Cuidado assim de alta, ponto 0 da 10, torre 1186, ajuste 1012, estacionário 6327, boa tarde. Cairu mantendo 1000 pés ainda, Vitorinha Juliette. autorizado Cairu, mantendo 1.000 pés. Vitor Índia Juliette, foi direto Cairu, ainda mantendo 1.000 pés. Reduz 1909. 3694, reduz 209. 209, 3694. Vai atingir 4.000, tá visual. Mantém. Ok. Autorizado, né, meu tio? Alguma cena, tem isso. Vai ter 9660, boa tarde, acione a identificação, 9070, vigilância, reporte descida. Acione o transponder 0221. 0221. Um. 3694, você recebe também isso próprio nessa proa. Aqui a proa do VOR, a intenção é pouso na pista de V4. Mantém proa do VOR, Abaeté. Já, pronto para a descida. Desce a 2.000 pés, 1.012 no ajuste, Abaeté 9661. Serviço 1.012, Abaeté 9660. O 3694, controle. Prossiga. Decepta o ministro próprio nessa proa ou solicita uma proa mais suave? Pode deixar a proa ao externo e intercepta o ministro próprio. Então curve à direita, até a proa 070. Intercepta na proa 70, reposto estabilizado. 3694. 70, reportará estabilizado. Livre descida? Mantendo 4.000 ainda, aguarde para prosseguir. 4.000. Agora 729, boa tarde, acione a identificação, desça 4.000 pés via BONF, ajuste 1.012. Quente. Frequência livre, Vitor Índia Juliette. Pistão no zero com primeira curva à direita. Saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador 119, decimal 8. Torre 118, decimal 6. Aciona 5476. Oxanés 6321. Usado nosso destino, Brasília 320, apelido 17. Decolando da 10, a primeira curva é à direita. Gole Ofito 198, 186, Torre 5476. Muito obrigado. Chame para posicionamento, Oxanés 6321. Muito obrigado. Somente. 3149, desça 2.000. Autorizada final do ILS, reposto estabilizado. Para 2.000, estabilizado. 3149. 3694, desce 3.000 no glide. Se desejar, reduza 1809. Reduzindo 1.80, glide autorizado 3694. Controle Salvador, acionário 6327. Aguarde, o 3149. Esquerda, 140, intercepta na 140, fica mais suave, reporte estável. Esquerda, 140, fica mais estabilizada, 3149. Oxanel 6327, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 240, saída da Adael. 240, Adael, 6327. Autorizado, chame para o táxi, azul 4118. Livre, pushback, estacionamento, azul 4118. 5 nós de ground, reduza para aproximação. Ok, reduzindo os visual, contrato. Desce 2.000, 3694. Desce 2.000, aguardando o glide. 3149, complete LS, chame a torre, 1862, é bom pouso. 186, boa tarde, 3149. Torre, Salvador, boa tarde, Tantra 3149. 3149, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, Tantra 3149. 18.6, bom pouso. 18.6, obrigado. 325, desça a 3.000 pés sem restrições, ajuste no 0 no 2. 3.000, até 3.000, 925. Ativo, na sequência do pouso, aguardo autorização. Aguardo 2.094. Vai ter 9660, aceita fletores para final visual da 17. Vai ter 9660. Prossiga, senhor. Por favor, prossiga. Senhor, aceita vetores para final visual da 17. Assim, senhor. Ok, mantenha proa 120, proa 120. Reporte quando avistar o ponto de referência rotatória, o 9660. Camarada, para referência da rotatória. Controle chanel 6327, solicita coordenar o nível 200 com o final. Guarde. Voo 925, inicie redução até 1809, está autorizado a final do ILS X-Ray. Desça 2000, reporte estabilizado. Para 2000, reporte estabilizado, está reduzindo até 1809. Voo 925. 4-1-1-8, alterado na Galeão, 3 horas de 10, 1-1-4 a bordo. Alô, 4-1-1-8, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da Pitona 0, Torre 1-1-8-6, ajuste 1-0-1-2, uma boa tarde. Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0, Torre 1-1-8-6, ajusta 1-0-1-2, 4-1-1-8, o padrão. Os 11, controle de 9, não, controle de som, 219. 219, bora, 0 no 2. 3149, livre pulso, 120 graus, 109. Livre pulso, 3149. Eu sou mais. Não, falei que eu sou mais. Eu não sou mais. Alô, alô. Tá me ouvindo? Alô, alô, alô. Tá. É alguma coisa que eu não sei agora. Tirando meu mais. Olha, 925, está seguindo o tráfego, aproximadamente 12 horas, 5 milhas e meia. Airbus 320 da TAM, complete a aproximação com a torre 108-62, é bom pouso. 108-62, obrigado, 3L925. Para o azul.